Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia de hoje traz a banda Fino Coletivo com seu novo álbum Copacabana. Começamos com a música Batida de Trovão, de Alvinho Cabral e Alvinho Lancelotti. Tristeza é tempestade, batendo sem cessar. Amor tem que ser lua, que reflete a luz do sol sem nos queimar. A gota d'água em meu olhar, um céu azul não vai secar. Na sombra do que já passou, o tempo tem em não curar. Fino Coletivo é formado por Adriano Siri, no canto, os Alvinhos Cabral, violão, guitarra e voz, e Lancelotti, no canto, Daniel Medeiros, no baixo e na voz, Donatinho, teclado e voz, Marcos César, na bateria. Vamos ouvir uma nova versão do sucesso dos Novos Baianos, Swing de Campo Grande, de Paulinho, Moraes e Galvão. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Aqueles que têm uma seta e quatro letras de amor, por isso onde quer que eu ande, qualquer pedaço eu faço. Um campo grande, um campo grande, um campo grande, yeah. Um campo grande, erra. Yeah. Eu não marco touca, eu viro touca, eu viro moita. Eu não marco touca, eu viro touca, eu viro moita. Eu não marco touca, eu viro touca, eu viro moita. Eu não marco touca, eu viro touca, eu viro moita. Minha carne. Um disco bem produzido, bem tocado e bem cantado. Porém, algumas vezes falta um pouco de emoção. Mas é certamente um disco agradável de se escutar. Confira em A Coisa Mais Linda do Mundo, de Alvinho Cabral. A coisa mais linda do mundo, toda de amarelo, que coisa linda. A coisa mais linda do mundo, toda de amarelo, que coisa linda. Os abraços quentes, o teu olhar me faz ficar ausente. Tua simpatia me faz mostrar os dentes. E é pra você que eu canto, canto. E é pra você que eu canto, canto. E é pra você que eu canto, canto. E é pra você. Fino Coletivo também gravou Bravo Mar, de Ivor e Domênico Lancelotti. Olha lá, murmurando, mar que eu vi a cantar, sua voz no oceano é doce de escutar, a cantar melodia sobre as ondas do mar, som que exala perfumes no ar. Mar que eu vi na nuvem de água clara, vem seu canto sempre me molhar. Sua voz que está na maresia, seu canto tem melancolia. Nhenhenhen do Totonho também está presente no disco do Fino Coletivo. Desde que fui batizado, minha alma amarelou, minha pele era negra de esgoto. Hare Krishna em labareda, pega teu quixote e dança uma valsa. Felicito os tibetanos pela calma. Fino Coletivo com seu álbum Copacabana é o disco do dia de hoje. Um lançamento do selo Oi Música. Mais informações no site www.oimusica.com.br/Fino Coletivo. Você pode ganhar o disco Copacabana do Fino Coletivo escrevendo para a gente no nosso e-mail discododia@radiomec.com.br. O disco será sorteado entre as primeiras 10 mensagens que nos chegaram. Neste e-mail você pode deixar também seus comentários, pedidos e sugestões. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.